para Jesus lá na cruz: já coloquei você no mundo, já entendi a responsabilidade, basta. Ela poderia ter dito isso: não, eu sou sua mãe, acabou. O que que ela fez? Acolheu, ficou lá com os discípulos, né? Lá no cenáculo, ficou lá esperando um momento importante, e que nós vamos viver. Olha que evangelho bonito, Jesus dizendo: não vos deixarei órfão, eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo. E aquilo que nós vimos na primeira comunidade, né? Eles tinham recebido o batismo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Aí os apóstolos foram lá e impuseram as mãos, e a comunidade recebeu o Espírito Santo. E quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê o movimento, o grande movimento que aconteceu da igreja depois que a gente recebe o Espírito Santo. Por isso que hoje é um dia especial também para quem é catequista, né? Vocês que preparam as pessoas para receber o sacramento, e no sacramento do batismo, da primeira Eucaristia, do Crisma, é receber o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se sente muito mais envolvido nessa filiação. Então, que Deus abençoe a família de cada um. As condições que às vezes nos tornaram família nem sempre são tranquilas, mas que a gente reze pelas nossas mães biológicas e também pelas aquelas pessoas que exercem a maternidade conosco, mesmo não sendo biologicamente, mas cuidam tanto quanto, se não mais. É sobre isso. Que seja um dia especial e que a gente agradeça a Deus. E aqueles que têm a mãe falecida, agora vocês têm dupla maternidade. E com certeza essa mãe falecida está lá junto com Nossa Senhora, e de lá a conversa muda. Porque se a mãe aqui cuidava da gente, quem perdeu a mãe, agora junto com Nossa Senhora o cuidado aumenta, porque mãe vai olhar cada filho com carinho. Então Nossa Senhora arrumou um grupo grande de mães que estão lá velando e rezando por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora nós queremos renovar a nossa fé através do número 11 do nosso folheto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, cheios de confiança na promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que envie a sua igreja, dizendo: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor, que o Espírito da verdade venha sobre vossa igreja, para que ela seja no mundo testemunha de salvação, promovendo a vida no amor e serviço para todos. Nós os pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor, que o Espírito da verdade venha sobre nossas comunidades, para que vivam a fé animadas, encorajadas, reunindo os irmãos numa única família, no anúncio do vosso reino, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor, que o Espírito da verdade venha sobre todas as pessoas de boa vontade, para que, diante dos infortúnios e sofrimentos desse mundo, sinto que nunca estarão desamparados, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor, que o Espírito da verdade venha sobre todas as mães, para que possam vencer todas as dificuldades e serem fortalecidas com a proteção e amparo da Imaculada, nós vos pedimos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. Cada um nesse momento faça um pedido especial a Deus, pela sua mãe viva ou falecida, pelas mães adotivas, pelas mães que cuidam, pelas mães que estão passando por dificuldades, especialmente mães que estão passando por violência doméstica, mães que vivenciam feminicídio, tantas dores que às vezes sobrecarrega a maternidade. Rezemos por cada uma delas. Deus, Pai de misericórdia, que desce aos vossos filhos e filhas a graça de reconhecerem o vosso amor, enviai-nos do céu o vosso Espírito, para que seja o nosso defensor e nosso guia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Coloquemo-nos diante da mesa da Eucaristia, que alimenta nossa fé e sustenta nossa missão, pelo corpo e pelo sangue de Cristo. No altar do sacrifício de amor para nossa salvação, ofertamos a Deus nosso testemunho de vida com gestos de amor e serviço aos irmãos. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e a vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Orai, irmãs e irmãos, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus de amor e de bondade. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Subam até vós, Senhor, as nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejam dignos do sacramento de vosso grande amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Temos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós por nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas, proclama o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é o Senhor, os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e sangue do vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graça e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis entre nós o grande mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, de sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça e sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda, uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, São Maximiliano, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha nesse mundo, o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces dessa família, que reunisse em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, todos que morreram na vossa amizade. Queremos recordar a vida de Marlene Coelho, 3 dias de falecimento, 7º dia de falecimento de Vitor Fernandes Figueira e sétimo dia de falecimento de João Carjano. Todas as mães falecidas e a todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Visando a oração do Pai Nosso, nós queremos colocar a nossa vida, as nossas mães, a nossa família na mão de Deus, pedindo que nunca percamos de vista a filiação. Por isso rezemos, Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Às vezes a gente está longe, às vezes não dá tempo, mas vamos nos saudar hoje naquele desejo de ao outro a paz que vem do Senhor, lembrando daquele abraço da mãe. Saudemos-nos na paz que vem do Senhor. A paz de Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz na nossa vida, no nosso coração e a bênção para toda a criação. Paz na nossa casa, nas ruas, no país, e a bênção da justiça que Deus quis. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz. Que só o amor é que nos traz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende Deus, que tirais o pecado do mundo, de piedade, de piedade, de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Irmãos e irmãs, provai e vede como o Senhor é bom, feliz que nele encontra a sua atenção. Eis entre nós o próprio Deus, aquele que tira do mundo e do nosso coração todo o pecado. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor. Eu o rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Aleluia. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida, bebida para nos salvar. E quando amanhecer, surgiremos porque nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida. Escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos porque nesta vida escondida no pão. Escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. No último dia. crescer. O dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por gentileza, pode sentar um instante. Então, dentro dos nossos comunicados, no dia 23 de maio, então não esse sábado que vem, o outro, nós iremos para Aparecida do Norte, em Romaria, né? Recordo a vocês que esse ano, no mês de agosto, logo após a festa de São Maximiliano, nós três teremos um encontro lá em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança. Um lugar muito bom, onde não pega celular, ótimo. Tem uns freios contentes comigo por isso, que você não tem noção. Tem 3 ou 4 capelas, ou seja, comunicação é com ele. E nós vamos passar uma semana lá. A semana, ela reúne 60 freios em oração e eleição de quem será o novo provincial da província Nossa Senhora Aparecida. Então nós vamos entrar lá como província São Francisco e custódia da Imaculada, e vamos sair de lá como província Nossa Senhora Aparecida. E aí no dia 28 de agosto, que é uma sexta-feira, nós vamos lá no santuário, 60 freis, lá no Santuário Nacional, à missa das 9 horas, para celebrar a primeira missa da nova província. Mas essa decisão não pode ser tocada naquela semana, ela já vem sendo preparada. Então nós queremos fazer a Romaria do dia 23 de maio em preparação para esta semana. Por quê? É uma semana muito bonita, muito séria, de muita responsabilidade. A gente está fazendo um trabalho de unificação de duas grandes jurisdições. Então nós vamos passar a trabalhar no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas e Bahia. Então são 5 estados para 60 freis. Então eu queria convidar vocês para participar dessa romaria. A romaria vai acontecer no dia 23, nós vamos sair daqui umas 5 da manhã, os carros podem ser deixados aqui mesmo. Ainda temos algumas passagens com a Suelma que está aqui. Queria muito que vocês pudessem estar lá. Por quê? Porque a gente vai lá para rezar. Nós marcamos a missa das 10h30, que é uma missa um pouco mais tranquila, embora Aparecida nunca é tranquilo, né? Mas nós vamos lá. Vamos lá rezar. Dom Fernando, que é bispo emérito lá de Piracicaba, vai presidir essa missa. E todos os freis, inclusive Frei Sebastião, Frei Alexandre, todos nós estaremos lá nessa missa. Será muito bonito a gente ter os dois ônibus do oratório lá, porque nós somos uma comunidade. Então, vindo ônibus do Paraná, como eu disse, do interior do estado, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, vai dar um grupinho bom de gente, porque nós vamos lá para rezar, para pedir a Nossa Senhora que nos ajude a continuar evangelizando. Eu até conversei com o Frei Sebastião esses dias, né? Falando para ele do grande sonho que eu tenho, que a gente, nesse ano de 2027, que se chama próximo quadriênio, né? Que são 4 anos, a gente poder ampliar os trabalhos da milícia para outros lugares, né? E vai dar certo. Vai dar certo porque nós sabemos que evangelizar através do rádio, através dos meios de comunicação hoje, não exige presença física, às vezes, de ter que ter um frei morando lá em tal lugar. Mas que a gente saiba trabalhar bem aqui para chegar até lá. Então, toda a equipe de transmissão, a minha gratidão. Lembro vocês que os trabalhos só vão aumentar, não vão diminuir. Porque não é assim que acontece com Nossa Senhora? Quando a gente coloca Nossa Senhora no nosso caminho, o que aconteceu nas bodas de Caná? No dia da minha ordenação, eu escolhi como tema da minha ordenação, fazei tudo o que ele vos disser. E eu devia estar bem inspirado naquele dia, porque daquele dia para cá, graças a Deus eu tenho feito tudo o que ele quer, pouca coisa do que eu quero, aí é o que eu quero também é o que ele quer, então está tudo certo. Põe nas mãos de Nossa Senhora o que você quer e deixa acontecer. Ela vai te apresentar Jesus e Jesus vai olhar para você e falar: encha as talhas d'água, que o resto eu faço. Então vamos para a Aparecida que o resto ele faz. Ele vai cuidar de cada um de nós, tá bom? Então é sobre isso. Então confirmo para vocês também, em breve eu combino com os freis para a gente celebrar uma missa em ação de graça. Terça-feira eu celebro 25 anos de ordenado. Eu fui ordenado no dia das mães, agradeço muito a minha mãe, e quando a gente é ordenado, no dia, a primeira bênção você dá na tua mãe. Foi um dia muito forte para mim, porque quando um padre recebe a ordenação, é amarrado as suas mãos em forma de bênção. E aí a mãe que desamarra, e você dá a primeira bênção na mãe, enxuga as suas mãos que estão com óleo, e aquela toalha fica com a mãe. É muito forte isso, eu não esqueço daquele dia. Então eu quero agradecer a Deus pela minha mãe, por vocês terem me recebido aqui, porque a gente não escolhe onde vai, a gente vai. E é assim que a gente funciona. Então, queria, assim como fizemos para o Frei Sebastião, não naquela grandeza e proporção, mas a gente celebrar uma missa às 10h30 aqui, em ação de graças, por esses 25 anos. Porque foram muita história bonita, e alguns freis que não estão entre nós fizeram parte, Frei Diogo, um deles, Frei Nilson. Nós tivemos vários freis aí que fizeram parte da minha história. Frei Diogo esteve na minha crisma, e no dia do crisma ele fez um pedido para o bispo, Dom Armando. Eu pergunte para eles o que eles querem depois do crisma. Aquele jeito, Frei Diogo, né, que eu falo isso com muito carinho. E aí eu respondi para o bispo que eu queria ser catequista ou padre. E o bispo olhou para mim e falou: padre, porque catequista já tem bastante. A história começou no dia do crisma. Então quem vai ser crismado, preste atenção. O que você pede para o Espírito Santo, porque depois não tem volta. É sobre isso. Então a gente quer agradecer muito a Deus. E agora, sentado como estão, nós vamos receber algo que vai ser entregue a vocês. E o Ministério de Música preparou uma música. Nós queremos cantar essa música, né? Essa música vai ser cantada em homenagem às mães, enquanto eu vou receber uma cesta com os marca-páginas que vão ser abençoados e depois entregue às mães. Mas nessa música eu queria que você pensasse na tua mãe, na tua história, na pessoa que cuida de você, seja ela biológica ou não, na pessoa que tem zelo por você, na pessoa que você acorda e diz: é por ti. Então vamos ouvir essa música enquanto eu abençoo essas marca-páginas, que é sinal de um carinho da equipe da colheita. Todos nós que somos filhos vamos cantar bem bonito para as nossas mães. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Dignai-vos, ó Deus, abençoar esse marca-página com essas medalhas que serão entregues para as nossas mães e que, através desse gesto tão singelo e nobre, nós possamos agradecer a Deus por esse presente da vida. Abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora eu convido a todos a ficarmos em pé para nós consagrarmos a nossa vida à Nossa Senhora. E cada mãe aqui presente, depois no final eu ficarei aqui para dar uma benção a vocês. Vocês vão receber o marca-página com a medalha. E antes de ir embora, quem puder, pode tocar aqui na mãe de Jesus, pedir a graça da saúde, a graça da vida. É sobre isso, né? Que nós possamos nessa consagração agradecer a Deus por tudo que tem acontecido de bom na nossa vida. Eu quero agradecer esses 25 anos de serviço à igreja e que eu possa ser fiel ao Evangelho. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Fizemos a Salve Maria pelas mães falecidas, pelas mães aqui presentes, pelas mães enfermas, pelas mães que estão vivendo dores, prisões, tantas questões que nem sempre a gente dá conta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Imaculada, rogai por nós. Agora nós vamos receber essa bênção enquanto a equipe da Acolhida se prepara lá no início, na entrada do nosso oratório, para entregar depois essas lembranças a cada mãe. Que essa bênção chegue aos familiares do João Carjano, também ao Vitor Fernandes Figueira no seu 7º dia e os 3 dias de falecimento de Marlene Coelho. Que essa bênção chegue a todas as mães que nos acompanham através da Rede Imaculada de Comunicação e aquelas que caminham conosco, que nos ajudam a viver o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada, desça sobre cada um de vós

Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. E com você é a igreja no rádio, paz na sua vida, informação à luz da fé e o amor de Maria. Deixe a luz do céu entrar no seu lar. Você é parte desta família consagrada. Com alegria, espiritualidade, a gente se liga na Rádio Imaculada. Deixe a luz do céu entrar no seu lar. Você é parte desta família consagrada. Este é o bem que você faz, o evangelho em primeiro lugar. Rádio Imaculada. O Padre Vanderlei Ribeiro está pronto para ouvir e rezar com você todo sábado, às 16h. Programa Coragem, Levanta-te, na Rádio Imaculada. A revista O Pequeno Millet vem recheada de desenhos. Sua criança vai gostar de pintar, brincar e aprender com a catequese que vem nela. Tudo preparado pensando nas crianças. Leve essa revista para casa. Ligue e inscreva sua criança a receber a revista O Pequeno Millet. 11-4397-6500. Dê esse passo bom para a vida do seu pequeno. Tem novidade no ar! Demais! Em maio, a Rádio Imaculada chega diferente, mais perto, mais viva na sua rotina. Uma nova programação vai invadir a sua casa, com mais oração, reflexão da palavra de Deus, música, informação e alegria. Tudo para ficar ainda mais perto de você. A nova programação da Rádio Imaculada já tem data marcada, dia 11 de maio. Fique ligado e participe desta nova estação. Dominity Serviços em TI. Problemas com vírus e lentidão de seus computadores? Computação em nuvem e segurança da informação? A Dominity tem a solução. 011-4235-2805. 4235-2805 ou dominity.com.br. TI proativa somente na Dominity. Evangelizar com a gente, a obra vai continuar. Faça um Pix pra Imaculada, você pode ajudar. 5997-5946-0001 e 16. Pix da Imaculada, faça a sua doação. 5997-5946-0001 e 16. O Pix da Imaculada, abra o seu coração. 5997-5946-0001 e 16. A tradição da moda de viola, unida à cultura sertaneja. Programa Sertão de Deus, todos os domingos, à 1h, aqui na Rádio Imaculada. Rede Imaculada de Comunicação. Grande São Paulo, Rádio Imaculada, 1490 AM, Atibaia. 107,1 FM, Maceió, 92,3 FM e mais de 50 emissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Regina Celli. Participação, Frei Sebastião Benito Coalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesseis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vo-lo pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. E agora nós vamos abençoar a água que você pode preparar aí na tua frente. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós vos pedimos, Senhor, que abençoar esta água que agora vamos tomar no vosso santo nome. Dá, Senhor, a esta água uma energia especial que refaça nossas energias físicas, mentais e espirituais. Curai, Senhor, com esta água os nossos machucados, as nossas feridas. Afastai de nós, Senhor, com esta água as doenças, angústia, solidão, mágoas, depressão. Aumentai, Senhor, com esta água em nós alegria, a serenidade, a paz, o vigor, a coragem, a força. E abençoai, Senhor, com esta água a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imacolata, quero neste mês de maio te enviar, em primeiro lugar, um agradecimento pela tua perseverança em caminhar nessa obra de evangelização. Ela pertence a Nossa Senhora, que quer com a tua colaboração levar a Jesus todos os corações, porque ele veio a esse mundo, se encarnou nela, morreu na cruz e ressuscitou. Exatamente, estamos celebrando 31 anos do aniversário da nossa rádio, essa porta-voz que nos ajuda a levar a tantos corações esta mensagem de amor, de libertação, de coragem e de esperança, que é o Evangelho. No final do mês, queremos colocar a coroa à Nossa Senhora. Cada flor, cada pétala representa a tua vida. Estamos atravessando momentos difíceis, mas não devemos desanimar. Ao contrário, redobrar as nossas forças, aumentar o nosso propósito de colaborar com esta obra de evangelização. Nossa Senhora conta muito com você. Deus te abençoe e te proteja sempre. Nove quatro meia 0001 e 16. 9846-0001-16. Todo dia é dia de alegria, em sintonia com Deus e com você. É a igreja no rádio, paz na sua vida, informação, a luz da fé e o amor de Maria. Deixem a luz do céu entrar no seu lar. Você é parte desta família consagrada. Com alegria, espiritualidade, a gente se liga na Rádio Imaculada. Deixem a luz do céu entrar no seu lar. Você é parte desta família consagrada. Este é o bem que você faz, o evangelho em primeiro lugar. Rádio Imaculada. Família, família. Programa em família. Família, família. Almoço em família. Do céu, que fome, ainda mais dia das mães, que o almoço é caprichado. Eu não vi a hora de chegar essa hora aqui, viu? Eu não vi a hora de chegar esse momento para a gente poder estar com vocês, para almoçar junto com vocês aí nessa casa, tá bom? Para celebrar com você aí, celebrar com você, mamãe, celebrar com você, papai, celebrar com toda a família, filhinho, filhinha, vamos almoçar aí. O que, que tem de bom aí na tua casa hoje, hein? Fala para nós. Agora o Wagner Fabrício também já veio com fome. Importamos ele com fome. Juca Felizmino, Deus abençoe, Juquinha. Obrigado, Ju, por estar conosco nessa manhã, nos ajudando a trazer todas aquelas mães para estar conosco. E agora chegando por aqui o Wagner Fabrício para tomar conta desse mundo de botões aqui e vai até 18 horas com você. Wagner, seja bem-vindo. Feliz Dia das Mães também para você, viu, Wagner? E você, Juquinha? Leve um abraço desta manhã, ao meu e do Wagner, para tua esposa, tá bom? Ela que também é uma mãe, é, mãe daquelas, né? Hoje ela até caprichou pro Juquinha, viu? Hoje ela fez um almoço, hoje que não era dia dela fazer, mas ela falou, não, dia das mães, eu quero fazer um almoço caprichado. Fez lá um miojo na moranga caprichado. É isso aí, Juquinha, Deus te abençoe. Bom, gente, eu tenho aqui um mundo de recados que eu quero entregar para vocês, para todo mundo. Eu vou começar pela Alessandra. Alessandra, lá de Onça, de Pitangui, em Minas Gerais. Ela falou, quero abraçar todas as mães adotivas, as mais avó, minha maninha, dona Terezinha, né? Para que possa abençoar toda, eu também. Olha o que ela falou, eu sou uma mãe adotiva, agradeço a Deus pela oportunidade de cuidar de alguém que precisou de um carinho, de um colinho quentinho. Alessandra, parabéns por essa atitude, viu? Parabéns, tem gente por aí, muita gente que não quer ter filhos, não quer se perder a estética, mas também não adota uma criança, né? Adota um cachorrinho, dois cachorrinhos, três cachorrinhos, nada contra os cachorrinhos, não. Cachorrinho merece carinho também, eu também tenho duas cadelas grandonas, mas não é por aí não, viu? Tem muita gente nos orfanatos por aí que precisa, viu? Precisa de mais carinho do que aquele cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja. Tá bom? Vamos colocar aqui então no altar todas essas pessoas, vamos lá. Maria do Carmo de São José dos Campos, Deus te abençoe. Abençoe o Pedro Chaves de Concórdia do Pará. Abençoe também toda a família do Guilherme de Pará de Minas. Abençoe também, tudo isso aqui estou mandando agora, Edna Almeida de Fortaleza. Abençoe também, quem mais aqui? O Edmar, que está em Betim, Minas Gerais. Tudo isso aqui já deu uma resposta, hein? A Cícera Bernardo de Maceió, dona Cícera, feliz Dia das Mães, viu? A Conceição Pessoa, em Campina Grande, Deus te abençoe. E Conceição, um abraço para você também. Pedimos que Deus te abençoe, com muita saúde, com muita paz, tá bom? Deixa eu ver, para quem mais que eu ainda... Lucinalva, de São Mateus. Lucinalva, Deus te abençoe. Quem mais? A Nadir. Nadir Gomes, também de Mauá. Deus te abençoe, Nadir. Estamos rezando por todas as suas intenções também, viu? Deixa eu ver se eu deixei alguém de fora aqui. Ah, o Gilson José, da Legião de Maria em São Paulo. Quem mais? Eu quero parabenizar todas as mães, viu? Fabiano Binho de Maceió. O Fabiano, olha, o Fabiano Binho merece os rojões também. Meu amigo Wagner Fabrício, você não quer mandar uns rojões lá para casa do Fabinho, não? O Fabinho Binho, ele acaba de mandar uns comprovantes para nós, tá bom? Você vai mandar para lá um rojão? Manda, vai. Bum! Pronto. Esse explodiu mesmo do jeito que eu gosto. Fabiano, depois do programa eu vou mandar para você uma nota de agradecimento, tá bom? Particularizado para você. Deus te abençoe, viu? Será que eu deixei alguém ainda? Aqui, a Tereza Cristina. A dona Tereza Cristina, que rezou conosco, ela com a sua netinha. Ei, que coisa linda que foi, viu? A Gabriela Maria. Obrigado, viu, pelo seu carinho também. Acho que agora, aqueles que eu respondi agora, depois agora tem alguns áudios que eu vou trazer aqui, tá bom? Alguns áudios que veio antes, eu vou trazer aqui para tentar amenizar um pouco. Aqui, Maria das Graças de Guarulhos, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. O Alan de Conselheiro Lafayette, Alan, Deus te abençoe também. Abençoe o Cristino, que está em São Paulo. Cristino que não conversa comigo, hein? Ele só manda recado e não conversa comigo. Deixa eu ver, que mais? Acho que agora deu aqui. Pronto. Deixa eu ver. A Irani está com a gente. Deixa eu ver o que a Irani está dizendo para nós. Espera um pouquinho, Irani. Vou tentar trazer aqui o seu áudio, tá bom? Wagner, deu para mandar algum rojão lá para casa do Fabinho? Deu? Você tinha rojão ainda aí com você, daquele que você tinha na garagem aí? Não? Então o Fabinho está lá acompanhando a gente. Vai, viu, Fabinho? Assim que nós tiver rojão aqui, nós vamos mandar fogo lá para tua casa, tá bom? Se cuida aí, hein? Se cuida. Vamos ver agora o que a nossa amiga, a Irani, de Minas Gerais, quer dizer para a gente. Oi, Irani. Boa tarde, Irani. Bom dia. Que Jesus e Maria abençoe todos. Maria, passa na frente, que dá os seus, que é mãe aí. Santíssima Imaculada, que dá os seus um bom dia das mães. Obrigada. Fica com Deus, vocês todos. Amém. Deus te abençoe também, viu? Obrigado por estar com a gente. Deus vai abençoar você, abençoar toda a sua família, viu? Muito obrigado por estar conosco. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães também para você, tá bom? Deixa eu ver a Noêmia de Mauá também, mandou um recado para nós. Noêmia, boa tarde, Noêmia. Oi, Jorge, bom dia. Noêmia de Mauá. Jorge, se quiser vir almoçar aqui, venha. Uma feijoadazinha. Tem couve, tem salada de alface, tem... um vinagrete. Barbaridade. Tem uma farofinha, arroz e o feijão preto. quiser vir, traga a nona. Pode. E traga todos que tá aí, que dá pra todo mundo. Ah, eu vou. Com Deus, feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil e do mundo inteiro. Amém. E minha mãe que tá lá no céu junto com Jesus e minha sogra. Ah, e com Deus e minha irmã. Amém, amém, amém. Joe, Wagner, você aceita esse convite aí de comer feijoada lá na casa da Noêmia? Vamos lá? O Wagner já falou que vai também. Ela pode levar a nona, então não vou levar nada também, né, Wagner? Será que ela vai? Cochilando por enquanto. Vamos ver, vou encontrar até o cochilo. Não vai não! Ele não vai não! Como que é? Não vai não! Ele não vai não! É, ó, a nona tá meio rouca hoje. Tá meio... não tá dando hoje. A nona tá sem voz. Tá bom, não faz mal, não. Aqui tá bom, viu? Noêmia, conta com a gente. Se Deus quiser, nós vamos chegar por aí, tá bem? Deus te abençoe. Abençoe também ainda. Deixa eu ver quem mais. Será que tem alguém que eu não respondi? Deixa eu ver aqui. A Tereza de Atibaia. Tereza, deixa eu ver o que ela falou. Tereza, boa tarde. Bom dia, Jorge, quero pedir oração pela saúde da minha família. E também quero pedir oração para minha mãe e todas as mães que é falecida, tá bom? Oração para todas as mães vivas e para todas falecidas. Vamos sim. Deus te abençoe. Muita saúde, muita paz. Um feliz Dia das Mães para você, viu? Ei, como é bom. Hoje é um dia muito importante para todos nós. A gente pode lembrar, né? Lembrar de todas as nossas mamães, né? Lembrar de todas as mamães que realmente merecem as nossas orações, tá bom? Aqui, então, eu recebi um recado da nossa ouvinte, eu não tenho nome, moradora em Maceió, pelo jeito, DDD82, deixa eu ver se eu descubro o nome, a Sandra. Sandra, fala para nós se é Maceió mesmo, tua cidade, tá bem? E aí, se você puder ligar amanhã, 4397-6500, porque hoje não temos plantonista. Você vai fazer o cadastro na hora, tá bom? Mesmo assim, eu vou encaminhar isso aqui para nossa central de relacionamento. Deus te abençoe. Escreve teu nome, tua cidade, é isso mesmo, né? Pelo telefone, eu achei aqui Sandra. Tá bem? Deus te abençoe, viu? Obrigado. Jaqueline Eulálio está respondendo para nós, está agradecendo o nosso retorno. Joselene de Clevelândia, no Paraná. Joselene, Deus te abençoe, viu? Feliz Dia das Mães também para você. Um abraço bem grandão. Nosso telefone está desocupado, você pode dar uma ligadinha, tá bom? pode escolher uma música, convidar eu e o Wagner para almoçar na tua casa, tá bom? Tem gente na linha? Tem gente já na linha, então está garantido o nosso almoço? Está garantido o nosso almoço? Vamos ver. Alô, ouvinte, boa tarde. Todo dia de alegria, eu os ouvidos vindo a ver a Rádio Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Opa, pela voz é o Fernando Cruz. Fernando, é, sou eu, Jorge. Bom dia das mães, Jorge. Fernando, tua voz tá sumindo, rapaz. Tá ouvindo bem, Jorge? Aí? Grande dia das mães para você, para toda a equipe, pro Wagner. Mesmo não estando aqui, mas estão no céu, infelizmente. Wagner, Jorge, ouviu o Fernando? Oi? Tá picando, ó. Jorge! Jorge Lorente, é o Fernando Cruz! Jorge! Oi? Fernando Cruz aqui! Oi? Estou falando com o Jorge Lorente. Oi, Jorge! Alô? Alô? Fica sentada, mãe. Eu tô falando com o Jorge Lorente, mãe. Obrigado, desculpa. Jorge? Alô? Você me ouve, Wagner? Então, Fernando, você me ouve? Tô, ouço sim. Prazer revê-lo, Jorge Lorente. Acho que... Jorge? Que pena, prazer, Fernando. Prazer revê-lo. Fernando? Oi. É, não dá, não tem jeito. Infelizmente, ainda está difícil a ligação com o Fernando Cruz, lá de Perdizes. Mas, Fernando, vamos rezar para sua mãe, viu? Vamos rezar para sua mãe. Também para sua mãe, viu, Jorge? Oi, fala. Prazer revê-lo, Jorge Lorente. Opa, aí agora, você tá andando pela rua, não? Não, tô aqui em casa, tô no toalete. Pronto, agora tá bom, pode continuar. Aproveita e fala que música você gostaria de ouvir, assim o Wagner vai separando pra quem nós. Quem é essa mulher, o teu filho com teu avô? Quem é essa mulher, a vida vou ter no nosso. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria, a mãe de Jesus. É Maria. Senhora da Luz chama essa música, Wagner. Isso. Parece. Senhora da Luz, né? Desculpa. Ah, então tá bom. Já, o Wagner já achou também. Aí você vai. Para quem você vai oferecer, além da dona Antonieta, sua mãe? Oi, Jorginho, desculpe. Pode ir falando, para quem você gostaria de oferecer essa música? Para minha mãe, para o Dia das Mães, para todas as mães vivas e falecidas, para toda a equipe da Rádio Imaculada, para o pessoal que, tá, que perdeu as mães, que as mães sofrem pelo problema dos filhos. Isso. Agora, vamos fazer o seguinte. Reza uma Ave Maria por todas as mães. Reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Amém. Olha, graças a Deus que no final ainda deu para pegar a sua ligação, viu? Fernando, Deus te abençoe, obrigado por ter ligado para a gente. Deus abençoe. Jorge. Jorge. Oi. Fiz a doação, viu, essa semana. Ah, obrigado pela sua ajuda. Só Deus sabe como é importante isso, viu? Deus te pague, Fernando. Dê muita saúde. Um grande abraço, Jorge. Salve Maria Macuanda. Feliz Dia das Mães. Sabe, igualmente para você também. Feliz Dia das Mães. Vamos cantar para o Fernando, para a dona Antonieta, sua mãe. Não é o Coral Palestina de Curitiba que canta essa música? É, acertei em cheio, então. É a Senhora da Luz, é Maria, a Mãe de Jesus, é Maria. Pegaram o tom? Então canta para agora, para o Fernando e para todas as mães que nos acompanham. Tão formosa, vestida de sol, quem é essa mulher? Tão bonita como o arrebol, quem é essa mulher? Coroada com estrelas do céu, quem é essa mulher? De sorriso meigo, doce como mel. É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Luz. É Maria, a Mãe de Jesus. É Maria, a Senhora da Quem é essa mulher, companheira de caminho?